Senhor da glória, toma direção, meu Pai, desta igreja, Senhor da glória, meu Jesus querido, meu Jesus amado, abençoa, Pai, os ministros da tua casa, Senhor, abençoa, Senhor da glória, os meus amados irmãos, Pai, pastores, meu Senhor da glória, abençoa a vida de cada um deles, Senhor, abençoa, Pai, a sua vida, a sua saúde, supre as suas necessidades, Senhor da glória, resolve os seus problemas, Senhor, cura as suas enfermidades, Senhor da glória, resolve, meu Pai, resolve, Pai, resolve, Senhor da glória, nossos problemas, Senhor, da melhor maneira possível, Pai, que te agrade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor da glória, de nós, Pai amado. Oh, Jesus querido, Jesus maravilhoso, abençoa, meu Pai amado, cada um dos meus amados irmãos, Senhor, e minhas amadas irmãs, Senhor da glória. Oh, meu Deus, abençoa a membresia, os irmãos ombreiros. Oh, Jesus querido, as crianças, Senhor da glória, abençoa, Senhor da glória, vai abençoando a tua igreja, Pai, nesta noite. Vai alcançando, Espírito de Deus, cada vida, cada coração, Senhor. Vai alegrando, meu Pai amado, nossos corações, Senhor da glória. Alegra os corações dos meus amados irmãos, Senhor. Alegra os corações das minhas amadas irmãs, Senhor da glória. Entra, meu Pai, aleluia, e nos alegra nesta noite, Senhor, para que nós podemos te louvar, te adorar, Senhor, aleluia, com o gozo do teu Espírito Santo, Senhor. Visita, meu Senhor da glória, nesta noite, os ouvintes, meu Senhor da glória, que estão, Pai, ouvindo a rádio, a voz da cura divina, Senhor. Alcança cada alma, cada coração, Pai, cada lar, meu Pai amado, aleluia, glórias a Deus. Cada lar, Senhor da glória, entra, meu Pai, com providência nas vidas, Senhor. Vai visitando, Pai, as vidas, as famílias, vai visitando os casais, vai visitando as crianças, vai visitando a todos, meu Senhor da glória, porque todos são necessitados e carentes da misericórdia do Senhor. Oh, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, toma a direção deste culto, Senhor. Ministra no coração do teu servo a palavra nesta noite, para que ele venha ser cheio do teu poder e ministrar a tua palavra. Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, vai movendo, meu Pai amado, os corações com mais desejo de te adorar. Vai movendo, meu Pai amado, os corações com alegria do teu Espírito para te glorificar, Senhor da glória. Oh, glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor da glória, Deus poderoso, alcança, Pai, cada nexo das igrejas, meu Senhor, no mundo inteiro, Senhor da glória. Ajuda os pastores, meu Senhor, que estão tomando de conta, Pai, dos rebanhos do Senhor, meu Deus. Ajuda eles, Pai, coloca mais, meu Pai, amor em seus corações para cuidar das ovelhas do Senhor. Ajuda eles, Espírito Santo de Deus, vai direcionando eles a fazer a sua vontade, Senhor. Jesus querido, Jesus maravilhoso, ah, meu Senhor da glória, nós somos carentes, Pai, necessitados da misericórdia do Senhor. Senhor da glória, Deus de mistério, oh, Deus de poder, Deus de graça, vai, meu Senhor da glória, visitando, Pai, aleluia, nosso missionário Emerson Nunes, visita o seu lar, sua família, visita o seu pai, Jesus também, Senhor, vai visitando a saúde do teu servo, Pai, vai jogando por terra, meu Senhor da glória, toda a obra do inferno que tem se levantado contra a vida do teu servo, Senhor, meu Pai amado, aleluia, cobre ele, meu Pai, aleluia, com a cobertura divina, divina, Senhor da glória. Brinda ele com o teu sangue, meu Senhor, e faz esses demônios cair por terra, porque há poder no teu sangue, há poder na tua palavra, há poder no teu nome, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Trabalha, meu Senhor da glória, ao nosso favor, Senhor da glória. Vai trabalhando, Senhor, ao favor da tua igreja que te clama, que se humilha, Senhor, diante de ti. Ó, Senhor da glória, Deus de mistério, ó Deus de mistério, ó Deus de mistério. Ó, glória, glória, glória, glória, glórias a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Abençoa, Senhor, cada irmão obreira, meu Pai, vai dando força para minhas irmãs, Senhor. Vai dando graça, meu Senhor da glória. Vai tirando toda a fraqueza, seja ela espiritual como física, Senhor. Segura, meu Pai amado, na mão da tua igreja, Senhor, e peleja por nós, Pai amado. Tende misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, Pai amado. Não deixa ela desanimar, não, Senhor. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, alegra nosso coração, joga por terra toda tristeza, toda angústia nessa noite, Senhor. Alegra os corações, meu Pai amado, joga por terra todo desânimo, toda frieza espiritual, Senhor. Venha desfazer as obras do inimigo, meu Senhor da glória. Joga por terra, Senhor. Joga por terra, Pai amado, aquilo que o inimigo tem tentado, Pai, implantar na tua igreja. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. O sangue de Jesus tem poder para te destruir. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Nos cobre, Jesus, com o teu sangue, Jesus. Nos cobre com o teu sangue, Jesus. E nos dá autoridade do teu Espírito Santo para fazer Satanás cair por terra, Jesus. Nos ajuda a te buscar de dia e de noite, Senhor. Em qualquer momento, Senhor da glória. Nos ajuda, Senhor, a buscar poder dos altos céus. Nos dá força para jejuar, para nos consagrar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque todo poder, Senhor Jesus, está no meu Senhor da glória. Senhor da glória, nos reveste, Pai, da tua presença. Nos reveste, Espírito Santo, do poder do Senhor. Venha nos revestir, Senhor da glória. Venha nos cobrir, Pai, com o teu sangue. Enche os meus irmãos de alegria. Enche os meus irmãos de gozo do teu Espírito nessa noite, para que eles possam te glorificar, Senhor da glória. Nos ajuda, Pai, tira toda a tristeza, todo o desânimo. Ajuda a tua igreja, meu Pai, a te adorar de dia e de noite, Pai. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor tem todo o poder, Pai, como está escrito lá em Mateus 28:18, Senhor. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todas as condições, Pai. Aleluia, de revertir os teus servos. Agora nós precisamos nos humilhar diante de um Deus que tem todo o poder, toda a glória em suas mãos, Senhor. Nos fortalece, Pai, para buscar a tua presença de dia e de noite. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, Pai amado, para que nós possamos, Pai, te buscar. Venha tirar o sono, venha tirar a canseira, venha tirar o desânimo, a fraqueza, Senhor da glória. Oh, Senhor, por isso que muitos estão desanimando na caminhada. Muitos estão desfalecendo, Senhor. Muitos estão anêmicos, meu Deus. Muitos estão enfraquecendo. Muitos estão, meu Pai, ficando depressivos, Senhor. Porque estão deixando a tua presença de lado. Estão deixando de ter intimidade contigo. Estão deixando, Pai, aleluias. Passa o bálsamo, Senhor, em os corações que estão feridos, Senhor. Passa o bálsamo, Espírito Santo, nos corações que estão feridos. Tira a mágoa, meu Deus, tira as feridas, Senhor. Cura, Senhor, cura, Pai. Porque estamos necessitados da Tua cura, Senhor. Vai nos renovando, Senhor, porque nós precisamos de renovo. Nós precisamos de renovo, Senhor, renovo do Teu Espírito, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória, glória, glória, glórias a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus, oh, glórias. Meu Senhor da glória, visita, meu Deus, cada vida, Senhor, que está aqui nesse cesto de pedidos de orações, Senhor. Vai visitando cada vida, cada coração, cada família, cada casamento, Senhor, cada casal, Senhor. Vai visitando, meu Pai, as crianças, vai visitando os filhos, vai visitando, meu Deus amado, jovem, vai visitando, meu Senhor, aqueles que estão internados aos hospitais, visita os enfermos, Pai amados, aleluia, onde muitos pensam que não tem mais jeito, Jesus, mas o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem tem a vida nas palmas das suas mãos, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Alcança, Pai, as almas, alcança as almas, Pai. Jesus querido, Jesus maravilhoso. Alcança as almas, Jesus, alcança as almas, Jesus. Vai dando a vitória, vai libertando, vai salvando, Jesus, para o teu reino. Vai dando a graça para o teu povo, meu Pai, fazer a sua obra. Renova os seus servos, Jesus. Renova os teus servos, Pai, para fazer a tua obra. Nós precisamos, Pai, de renovos e ser renovados cada dia para fazer o teu querer, Jesus. Venha revestir a tua igreja, para que ela possa avançar na terra, fazendo a tua vontade. Ajuda, meu Pai, ajuda meus irmãos, Pai amado, ajuda meus irmãos, Jesus amado, que faz a tua obra nos hospitais, que faz a tua obra nas praças, que faz a tua obra, meu Pai, lá dentro, meu Pai, das prisões, nas cadeias, que evangelizam lá nas cadeias, meu Pai. Ajuda os teus servos, veste eles, meu Pai amado, de autoridade do teu Espírito Santo, meu Senhor da glória. Ajuda aqueles irmãos, Senhor, também, aleluia, que vão evangelizar, meu Pai, aleluia, ali, meu Pai, na Cracolândia. Ajuda eles, meu Senhor da glória, ajuda eles, Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, oh Deus de misericórdia, ajuda a tua igreja, Senhor, a fazer a tua vontade, Senhor, com todo o teu amor, meu Senhor da glória. Coloca mais amor nos nossos corações pelas almas, coloca amor nos nossos corações por alma, coloca amor nos nossos corações por alma, coloca mais desejo de nós ir atrás das almas, Jesus, porque o desejo do Senhor, Pai, é salvar as almas, Jesus. Oh Deus, joga por terra, Pai, todos os impedimentos, Senhor, que atrapalha o evangelismo, Senhor, avançar na terra, Deus. Joga por terra todo laço, todo embaraço, toda muralha. Meu Senhor da glória, opera, Pai. Opera, Senhor, o milagre na vida dos meus amados irmãos, Senhor. E reverte ele da tua presença e da tua graça, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Senhor da glória, derrama, Pai, derrama. Derrama graça, derrama unção, derrama amor, derrama autoridade sobre os nossos corações. Nos dá o fruto do Teu Espírito, Senhor Jesus. Nos dá os frutos do Teu Espírito, Senhor. Venha nos ajudar, Pai amado. Venha nos dar as ferramentas, Senhor, para nós usar na Tua obra, Senhor. Dá essas ferramentas, Senhor, da glória para os irmãos e as irmãs que Te pedem, que desejam, Pai, fazer as obras do Senhor na terra. Ajuda, meus amados irmãos, Senhor, a perseverar, fazer a Tua vontade, Senhor da glória. Ajuda, meu Senhor, ajuda nós fazer a Tua vontade, Senhor. Andar como o Senhor andou, praticar as obras que o Senhor praticou. Nos ajuda, Senhor, a estender as mãos e abençoar nossos irmãos. Coloca desejo em nosso coração para nós abençoar nossos irmãos, Pai. Nos ajuda a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda a Te amar acima de todas as coisas, Senhor. Aumenta o nosso amor por Ti, Senhor da glória. O nosso amor pela Tua doutrina santa, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nos dá discernimento do Teu Espírito Santo, Senhor, para discernir o certo e o errado, Senhor da glória. Venha purificar nossas mentes, Senhor. Purifica nossas mentes, os nossos ouvidos. Purifica nossos corações, Senhor da glória. Purifica nossas mãos, Pai. Purifica, Senhor da glória. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Alcança, Jesus, alcança o perdido, Pai. Alcança o necessitado nessa noite. Vai de encontro com aqueles que estão, meu Pai, debaixo dos viadutos, Senhor. Daqueles que estão esquecidos pelos seus parentes, Senhor. Mas o Senhor não esquece de nenhum deles, não, Senhor da glória. Vai de encontro com aqueles que estão nas calçadas. Aqueles que estão, meu Pai, lá na Cracolândia, Senhor. Alcança essas vidas. Quebra grilhões, quebra cadeia, quebra corrente do inferno, Senhor. Oh, meu Deus, e salva as almas, Pai amado. Porque o Senhor tem todo o poder nos céus e terra, Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda, meus amados irmãos, Senhor. Me ajuda também, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade, ela é boa. A Tua vontade, Pai amado, ela é agradável, Senhor. Oh, Jesus querido, a Tua vontade, ela é perfeita, Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda, meu Deus amado, ajuda. Venha ajudar meus irmãos presbíteros, pastores, diáconos, os irmãos ombreiros que ajudam na obra do Senhor. Ajuda aqueles, meu Pai, que faz doação de alimento para a igreja. Ajuda aqueles que ofertam, que dizima na obra do Senhor, Pai. Ajuda, meu Jesus querido, ajuda, Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus maravilhoso. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, lá também, Senhor. Lá fora do Brasil, Senhor da glória. Aonde estiver a Tua igreja, Pai, na terra, Senhor da glória, alcança, meu Pai, alcança, meu Senhor da glória, a que Te ama, a que vive na verdade, com a sinceridade, fazendo a obra do Senhor, meu Deus, guarda eles, Pai, conserva eles, liberta aqueles, meu Pai, ainda que não conhecem o Teu amor, Senhor, aqueles que não conhecem o Evangelho do Senhor. Porque o Evangelho do Senhor é poder de Deus. Ali como o apóstolo Paulo falou, Senhor da glória. Apóstolo Paulo falou, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. O Teu Evangelho, Pai, é o poder de Deus. Ilumina os corações, ilumina as mentes, Senhor. Ilumina as vidas que precisam, Senhor, da glória de luz. Ilumina os caminhos daqueles que precisam, Jesus, que estão na escuridão. deles, para que eles possam dar testemunho, Senhor, das tuas maravilhas. Aleluia, aleluia, aleluia, glória, meu Jesus. Senhor da glória, Senhor da glória. O Senhor é um Deus de mistério. O Senhor é um Deus de mistério. O Senhor é um Deus de mistério. O Senhor é um Deus de mistério. O Senhor é um Deus de coisas ocultas. O Senhor é um Deus de coisas grandes. É um Deus de coisas poderosas. Mistério é coisas que ninguém entende, somente aqueles que Deus quer revelar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória, glória, glórias a Deus. Oh, glória, glória a Deus, alcança, Pai. Alcança a tua igreja, meu Pai amado, e derrama nela unção nesta noite. Derrama nela, meu Pai, a autoridade do teu Espírito Santo. Derrama nela, meu Pai amado, a alegria para te louvar nessa noite, te glorificar. Alcança cada coração e joga por terra todo o desânimo. Faz Satanás bater em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma essa casa nessa noite, toma nossas vidas nessa noite, toma essa igreja nessa noite, Espírito Santo de Deus, enche o coração do teu povo de gozo do teu Espírito, Senhor, e venha nos alegrar para nós te adorar com todo prazer e alegria do nosso coração. Joga por terra toda a tristeza, todo o desânimo. Bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Joga por terra toda a obra satânica. Tudo aquilo que vem, Senhor, para paralisar o teu povo e a tua igreja, Senhor. Joga por terra com o poder do sangue de Jesus Cristo. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cai por terra, Satanás, cai por terra. Você não pode com o povo de Deus. Você não pode com o povo revestido de poder. Você não pode com o povo que glorifica a Deus, que obedece, que anda na sã doutrina, que ama adorar a Deus. Cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus para nos revestir nesta noite. O sangue de Jesus tem poder para repreender toda a seta de Satanás, para repreender os maus pensamentos, os maus sentimentos, para repreender as friezas. Sai, sai, sai, em nome do Senhor Jesus. Sai, seta maligna, sai. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Sai, sai, Satanás, sai. Sai, Satanás da afronta, sai. Sai, Satanás da frieza, sai. Sai, sai, em nome do Senhor Jesus. A glória, a glória, a glória, a glória a Deus. Sustenta, meu Pai, a tua igreja na tua presença, Senhor. Sustenta, meu Pai, a tua igreja na tua presença, Senhor. E reveste o teu povo. Desperta o teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Desperta, Senhor, da glória a tua igreja, Senhor, para orar mais, para jejuar mais, para vigiar mais, Senhor, para ler mais a tua palavra, que é poder, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, renova a tua igreja, renova, Senhor da glória, renova, Espírito Santo de Deus, venha nos encher dessa noite, nessa da tua presença, Senhor, reveste-nos do teu poder, da tua graça, tira de nós tudo que não te agrada, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, para que nós possamos, Espírito Santo, ouvir a tua voz falando conosco, venha nos dar direção, Espírito de meu Deus, para que nós não se perca no caminho, Senhor, da salvação, venha vigilante em todo o tempo e viver uma vida, Senhor, aleluia, de espírito de oração, Senhor, para que o Satanás possa bater em retirada. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória, glórias. Oh, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço mais uma vez, Senhor, nesta noite, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós queremos sentir a tua presença nessa noite mais forte, Senhor. Alegra nossos corações. Alegra nossos corações e nos renova, Senhor. Nos enche da tua presença. Nos enche da chama do teu Espírito nesta noite. Venha nos incendiar, Espírito de Deus. Para a glória dos reis, Senhor, do Senhor. O exaltado, glorificado, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ajuda a tua igreja a te adorar e te dar uma adoração sincera, Senhor. A levantar suas mãos cansadas e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Me ajuda a te adorar com toda a sinceridade do meu coração. Ajuda, Santo Deus, ajuda a tua igreja, Pai, a te adorar verdadeiramente, Senhor. Porque o Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor é um Deus santo, é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. Manda fogo do céu, Senhor, nesta noite. E consome tudo que não provém de ti entre nós. Espírito Santo de Deus, faz os corações arder pela tua presença, Senhor. Faz os corações se acenderem pela tua presença, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aproveita o momento para vocês adorar a Deus, glorificar. Aleluia, aleluia. Dá o seu melhor para o Senhor. Dá o teu melhor para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor. Espírito de Deus, liberta as almas, liberta as almas, traz as almas para esse lugar, traz as almas para esse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, salva as almas, liberta eles, coloca arrependimento em seus corações, para que dê fruto, Senhor, fruto digno de arrependimento, Senhor da glória, meu Senhor da glória. Venha, Pai, mais uma vez eu te peço, toma a direção, Senhor, desse culto. E é isso, Senhor, o que eu te peço nesta noite, nesse momento. Venha abençoar, Senhor, a tua igreja. Sustenta a tua igreja com a tua presença, Senhor. Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é verdadeiro. Visita, Senhor, e guarda o teu povo, cada um irmão, cada um irmão, Pai, que está na tua presença, Senhor. Nos ajuda a estar na tua presença mais e mais e mais, te adorando, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Graças te dou, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças te damos, Senhor da glória, por mais essa oportunidade, Pai, de estar na tua presença. Saúde, amada igreja, com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória, meu Jesus. Saúde, meus queridos irmãos, também ouvinte, com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. As nossas mãos são poderosas pela graça de Jesus. Os demônios vão saindo, porque nela existe a luz. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vou fazer um minutinho de oração para nós estar concedendo as oportunidades para os irmãos que quiserem louvar o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui te adorando, Senhor da glória. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada oportunidade que for, meu Pai amado, nesta noite estendida, Senhor da glória. Toca no corações dos teus servos para te adorar, Senhor, e te dar um louvor verdadeiro e sincero, Pai, porque o nosso Senhor merece. Deus amado, ah, meu Pai amado, e nós somos necessitados das suas misericórdias, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A irmãzinha está com oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus, exalte o Senhor, igreja, com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, louvado seja Deus. Quando a irmã falou da oportunidade, Deus já me deu esse hino aqui, né? Já trouxe na minha memória, no meu coração. É 334 da Harpa Cristã, o fim vem, cuidado. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, né? Porque Ele merece. Vamos adorar. Tem um corinho que fala, vamos adorar a Deus, né? Então vamos adorar o Senhor com esse hino, porque Ele merece, porque grande coisa o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, louvado seja Deus. Então vamos louvar o Senhor, porque as horas que passam voando, não dá para nós falar nada, né? Então vamos louvar o Senhor. É 334 da Harpa Cristã. O fim vem, cuidado. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado. Não queiras hoje recusar a graça do Salvador, procura bem depressa ficar brigado no sangue do Cordeiro, no sangue remido. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vestido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tempestade. tentação. A todo que é sincero, a Cristo aceita o sangue do Cordeiro, garante salvação. Que sangue glorioso saiu de meu Jesus, que sangue precioso vertido foi na cruz. Quem pôs ouvir a Cristo na glória, quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, o sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso foi na cruz. Aleluia, glória a Deus. Que sangue glorioso foi o sangue de Jesus que derramou na cruz do Calvário para nos salvar. E assim agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, Deus seja louvado. Que sangue, né, irmãos? Que sangue precioso foi o de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Foi um sangue precioso, maravilhoso, o sangue do Filho de Deus. Glória a Deus. Irmãos, queria dar uma oportunidade, mas o horário não permite, irmãos. Os irmãos me perdoem, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos se levantar para passar para o servo de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia Jesus, vamos orar pelo servo de Deus, para que o Senhor use o servo de Deus, mais uma vez, mais uma noite agora, nesse momento, Senhor, use ele como um canal de bênção, que o Senhor venha ministrar através da vida dele em cima desse altar, para falar com a sua igreja nesta noite, não o que nós precisamos ouvir, mas não, o que nós precisamos, aleluia, o que o Senhor sabe que nós precisa, aleluia, para nos consertar, aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo fala conosco em nome do Senhor Jesus, soberano e eterno Deus, Pai de amor e Pai de misericórdia, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, nesse momento, Senhor, apresentar, meu Pai amado, a vida do Teu servo, Senhor da glória, que vai assumir, meu Pai amado, aleluia, o altar neste momento, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, usa ele com poder e autoridade do Teu Espírito Santo. Usa como canal de bênção, Senhor, e fala conosco, fala com os ouvintes, Senhor, também, alcança cada vida, Pai, nessa noite, Senhor, é isso, Pai amado, que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meu Pai, amém, e receba um servo do Senhor Jesus com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode louvar o Senhor, igreja. Graças a Deus. Irmãos, vamos saudar os ouvintes também, que está sintonizado na rádio A Voz da Cura Divina. Glória a Deus, que vai orar conosco e ouvir também a santa mensagem da palavra de Deus. Diga assim comigo: ouvintes, receba a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode louvar o Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus. Amados irmãos e ouvintes, quero avisar os irmãos, todos os irmãos membros aqui da sede, está sendo marcada agora as vossas presenças. Os irmãos marcam as suas presenças nos cultos de doutrina, glória a Deus, e também na Santa Ceia, está sendo marcado também. É a presença de todos os irmãos e irmãs, membros da Grande São Paulo. Amém? Então é importante, irmãos, os irmãos aqui da sede, que congregam aqui na sede, aleluia, marcar a sua presença. Glória a Deus. Seja fiel, irmãos, que o anjo do Senhor vai estar também marcando a sua presença. Glória a Deus, seja fiel. Glória a Jesus. Venha cultuar a Deus, ouvir a palavra do Senhor e marcar a sua presença. Glória a Jesus. Não é obrigado, irmão, é pelo Espírito Santo de Deus. Lá na antiga igreja, todos os irmãos, quem lembra? Todos os irmãos tinham que marcar a presença com doutrina. Era marcado na credencial de membro. Está entendendo, irmãos? Até que ponto o povo de Deus chega, né? Glória a Deus, tem que marcar a presença. Se não vim, ficava até sem ser naquela época, eu lembro. Os irmãos que não marcavam presença, glória a Deus, ficava até mesmo sem ceia. Está entendendo, irmãos? Então seja fiel, glória a Deus. Venha nos cultos de doutrina, quinta-feira. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, que está sendo marcado, todos os irmãos que vêm e os irmãos que não vêm. Amém? Aí nós vamos ver quem está vindo, quem está sendo fiel e quem não está sendo fiel. Jesus está vendo quem é fiel e quem não é. Amém, irmãos? Portanto, amados ouvintes, vocês que estão ouvindo, os irmãos que congregam aqui na sede, que é membro aqui da sede, que ceia aqui conosco na sede também, tem que marcar as nossas presenças. Aí você pode falar: pastor, eu moro muito longe. Eu também moro longe. A maioria dos irmãos aqui mora longe, na Grande São Paulo. Amém? Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia, pela graça, misericórdia de Deus. Não que nós somos bom, nós não somos nada. Amém, ouvintes? Portanto, amados e queridos ouvintes, marque também a sua presença. Venha nos cultos doutrina, na quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. E também todos os domingos, os irmãos membros, obreiros, pastores, presbíteros, vai marcar as vossas presenças. Está entendendo, amados ouvintes, pastores, membros da Grande São Paulo? Todos os domingos é para estar aqui na sede, vai ser marcada as vossas presenças. Vamos ver quem é que é fiel e quem não é. Nós vamos ver quem está vindo e quem não está vindo. Amém, ouvintes? Portanto, esforcem em nome de Jesus para estar todos os domingos da Grande São Paulo, os irmãos da Grande São Paulo, do exterior, mais próximo aqui da sede, de Jaraguá, que é o templo principal das igrejas primitivas, doutrina divina, situada aqui mesmo, na rua Domênico Montella, número 62, Parque Nações Unidas, Jaraguá. Amém, ouvintes? Portanto, estejam atentos. Glória a Jesus. Todos os domingos tem que marcar as vossas presenças, está sendo marcado aqui. Amém? Aí nós vamos ver quem está sendo fiel e quem não está sendo fiel. Glória a Jesus. E Jesus está contemplando. Aí o anjo do Senhor vai lá e marca lá no livro da memória. Glória a Deus, os que vieram, que não vieram, que se esforçaram, os que não se esforçaram, que está sendo fiel e os infiéis. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos já, amados irmãos, ler a palavra de Deus para nós ganhar tempo nesta noite. Hoje é culto de doutrina, mas todos os dias nas igrejas primitiva, doutrina divina. É doutrina, tem que pregar doutrina. Obreiro, pastor que não prega doutrina na igreja primitiva, doutrina divina, como sempre o nosso presidente missionário tem falado, não serve para ser obreiro, não. Está entendendo, irmãos? Tem que pregar tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus, que é o ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, nosso Pai. Abre as vossas Bíblias na carta, na epístola, glória a Jesus, é do apóstolo Pedro. Glória a Deus que foi o presidente da igreja primitiva doutrina divina do século I, juntamente com Tiago, João. Glória a Deus que foi as colunas da igreja primitiva doutrina divina, os apóstolos que Deus escolheu, que Jesus escolheu. Glória a Deus, ensinou eles a doutrina de Deus durante aproximadamente três anos. Andaram com Jesus, Jesus chamou eles, nomeou eles, ensinou eles, e eles foram as testemunhas original de Jesus, para cumprir o ide de Jesus, e demais aqueles que somos nós, a Igreja de Cristo, o Israel de Deus, os israelitas, nos dias de hoje, espiritual, para pregar a santa doutrina do nosso Deus. Quem achou, diga amém. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Achou aí, ouvinte? A primeira epístola do apóstolo Pedro. Glória a Jesus. Aquele Pedro lá que negou Jesus, que estava em fase de libertação, fase de conversão, não tinha ainda recebido o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, lá em João capítulo 21, se me falha a memória, quando Jesus soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, mas só que não tinha ainda recebido o batismo do Espírito Santo, que é o revestimento, o dom de línguas. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles foram revestidos. Aí a primeira pregação deste apóstolo, aleluia, em Atos, glória a Jesus, que foi mais de 3 mil almas que ele ganhou para Jesus. Amém? Este mesmo Pedro que escreveu a primeira epístola e a segunda epístola. Glória a Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, pregando a doutrina do Senhor Jesus. Nós vamos ler no capítulo 3. Glória a Deus. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Achou aí, ouvintes, a palavra de Deus? Ou você não crê na palavra de Deus? Você não crê que a Bíblia é a palavra do Senhor? Que é os mandamentos, a doutrina de Deus? Amém? Por isso que você está sendo enganado, ouvinte. A Bíblia hoje é o seu celular, os balins, os dragões, não é verdade? Que você fica aí dia e noite e não esquece do celular, se viciou já no celular. Olhando as mensagens, até mesmo do SMS. Ah, pastor, eu não uso o Instagram, não uso o Twitter e nem o Facebook também, tampouco é o WhatsApp. Mas às vezes você está aí no SMS, não é verdade? Olhando aí as mensagens que os irmãos mandam, as irmãs mandam, os irmãos, seus irmãos, as irmãs, as irmãs, e assim sucessivamente. Os áudios. Deixa esse celular de lado. Usa ele somente para telefonar, mandar uma mensagem, um áudio. Glória a Jesus, que é necessário. Porque, irmãos, o diabo está enganando muitos cristãos na terra através desta imagem da besta. E muitos, naquele dia, glória a Deus, vai ouvir de Jesus: afastai-vos de mim, que eu vos não conheço, vós que praticais iniquidade. E essa imagem da besta é iniquidade, idolatria. Os idólatras não entrarão no reino do céu. Os idólatras foram lançados no lago de fogo. Amém, ouvintes? Portanto, abre seus olhos. Glória a Jesus. Não vai pelas palavras persuasivas desses falsos profetas, não. Da besta aí, da filmagem da besta. Glória a Jesus. Obedeça à doutrina de Deus, porque a doutrina de Deus é que nos ensina. Glória a Jesus, nos prepara para encontrar com Jesus no céu. E brevemente ele está para voltar. O seu remanescente de doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Capítulo 3 de 1 Pedro. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Glória a Deus, igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Oremos ao nosso Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra que acabamos de lermos, este santo ensinamento doutrinário que o Senhor usou teu servo, o apóstolo Pedro. Ó Senhor da glória, venha falar conosco, meu Pai, nesta noite. Fala com os ouvintes, Senhor. Fala com os irmãos, comigo, conosco, todos, meu Pai, que estão conectados, sintonizados no programa Voz da Cura Divina, Senhor, para a nossa edificação e aumento da nossa fé, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Podes ocupar as mãos e louvar o Senhor Jesus. Graças a Deus. Aí está, amados irmãos, o santo ensinamento da palavra de Deus através do apóstolo Pedro. Era o líder da igreja primitiva do século I e juntamente com os mais apóstolos. Glória a Jesus. E também o apóstolo Paulo, que foi o homem que Deus escolheu. Glória a Jesus. E a maioria das epístolas que Deus revelou para ele, os mandamentos. Glória a Jesus, desde a de Romanos. Glória a Jesus. E até, glória a Deus, Timóteo. São cartas doutrinárias e santos ensinamentos de Deus, que Deus usou ao seu servo. Glória a Jesus. E aqui nós vemos, irmãos, este santo ensinamento que o apóstolo Pedro se preocupava, glória a Deus, acerca das vestes, do dever das mulheres servir a Deus na presença de Deus. Glória a Jesus, acerca da santificação do corpo, da alma e do espírito. O apóstolo, usado pelo Espírito de Deus, glória a Jesus, dizendo no versículo 3, que o enfeite delas não são no exterior, glória a Deus, e nem no frisado dos cabelos, e nem no uso de joias, nem de ouro, na compostura de vestes, glória a Deus. Por que não dá, irmãos, para nós explanar esse santo ensinamento sobre os maridos e as mulheres, mas nós vamos passar ensinamento de Jesus acerca das vestes e também do uso de joias, pérolas, que também naquela época lá as mulheres que se convertiam, na época dos apóstolos, elas não queriam, glória a Deus, obedecer à doutrina do Senhor Jesus, e queria servir a Deus de qualquer maneira, com as vestes igual o povo do mundo, com as vestes que elas, antes de se converter a Deus, de aceitar Jesus, elas queriam usar, continuar usando as mesmas vaidades, as joias, aqueles vestidos preciosos, cheio de vaidade, e também no frisado do cabelo, que lá naquela época elas frisavam o cabelo, que representa o alisamento do cabelo. E aí o apóstolo já exorta elas para não fazer esse tipo de coisa, porque não agrada a Deus. Porque a beleza da mulher e do homem não está no exterior, entendeu? Mas está no interior. Ter uma vida casta, que significa o quê? Vida pura, de caráter, pureza no interior, e também através de usar as vestes compostas da modéstia e do pudor, a qual o apóstolo Paulo exortou lá os Efésios, lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 9. Glória a Jesus, que também no uso de joias e pérolas e de ouro, glória a Deus, e nem nas vestes que traz vaidades, glória a Jesus, e sensualidade. Então o apóstolo Pedro dá este ensinamento para a igreja, para toda a igreja naquela época, glória a Deus, e não mudou. A palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, não mudou. Assim como as antigas mulheres, as mulheres santas, que se vestia e adornava com as vestes santas. Por exemplo, Sara, mulher de Abraão, glória a Deus, que bem antes da lei que Deus ordenou Moisés escrever, que se encontra lá, glória a Jesus, em Êxodo, capítulo 20. Então, irmãos, as mulheres, elas ataviavam com vestes santas. Por quê? Terna da antiguidade, quando Deus falou com Adão e Eva, não foi da vontade de Deus, porque era abominação para a mulher, o homem, andar nu. Eles fizeram, como todos nós conhecemos, que eles fizeram vestes aventais de folhas de palmeiras, de folhagem, só que eles estavam nu, entendendo? Ficaram nu, mostrando a sua sensualidade, a sua nudez. Aí o que Deus fez? Diz a Bíblia lá, em Gênesis, capítulo 2, e fala a memória que Deus foi o primeiro costureiro, pegou peles de animais e fez túnica para Adão e Eva se vestir. Amém? Que a túnica naquela época lá, na antiguidade, era cobria até as pernas. Amém? E aí eles continuaram usando estas vestes, as mulheres, como está escrito na palavra de Deus aqui, Deus usando o apóstolo Pedro, lembrando lá da antiguidade, das santas mulheres de Deus, que era sujeita aos seus próprios maridos, como Sara, que obedecia à palavra de Deus E também obedecia o seu marido e tratava ele de senhor. Está entendendo, irmãos? Era um respeito naquela época, era a doutrina de Deus. Agora hoje, irmãos, tudo mudou. Até as mulheres que conhecem a palavra de Deus, conhecem a doutrina do Senhor, mudaram as suas vestes e também as suas composturas. E com joias, com sensualidade, esticando o cabelo, pinta o cabelo, cortando o cabelo. Naquela época lá, as mulheres não cortavam o cabelo, não. O povo de Israel, o povo santo. Está entendendo? O povo sacerdotal. Entendeu? Glória a Jesus. E Deus chamou eles, a qual está escrito lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 7. Êxodo, capítulo 19, versículo 7. Quando Deus chamou o povo de Israel, porque era o povo escolhido, aleluia, diz lá que eles foram escolhidos como povo sacerdotal. Veja que privilégio, irmãos, para o povo eleito de Deus. 19 de Êxodo, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está entendendo? Deus ordenando para Moisés passar para o povo dele, povo separado, povo santo. Não é as nações ímpias, porque é um povo separado, entendeu? Nas vestes, no cabelo, não pode usar joia, não pode esticar o cabelo, não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo e nem usar joias, nem pérolas. Porque isto é vaidade. Está entendendo? Então, irmãos, veja que privilégio para o povo de Deus, o povo escolhido, o povo santo, povo sacerdotal, reino de Deus. Amém? E hoje não é diferente. Os israelitas de Deus, a igreja de Cristo, aleluia, tem que ser separada das coisas do mundo. Pode louvar o Senhor Jesus. Tem que ser separado, santo, em toda maneira de viver. Como diz o apóstolo Pedro aqui mesmo, ele escreveu no capítulo 1 e no versículo, aleluia, 7, se não falha a memória, ele diz: sede santo como eu sou santo. Em toda maneira de ver, de viver. Glória a Deus, porque eu sou santo. Ele estava dizendo lá na antiguidade, lá em Levítico. Aleluia, capítulo 20, versículo 7. Sejais santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu sou o Senhor, e vós sereis santo também. Lá dentro da antiguidade. E até nos dias de hoje, o povo de Deus, a igreja de Cristo, Israel de Deus, o Novo Testamento, a Nova Aliança, não mudou nada. É a mesma doutrina que Deus, aleluia, ordenou para Moisés ensinar o povo. Pode louvar o Senhor. Ela permanece a mesma. Está entendendo, amados irmãos e ouvintes? Agora, os falsos profetas dizem que não tem problema. E lá na antiguidade, lá as mulheres não usavam calça comprida, não. Está entendendo? Não usava. Porque Deus ordenou para os homens usar calça e não a mulher. Aí as meretrizes, as mulheres ímpias, as outras nações usavam. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus é separado de todas essas imundícias da carne e do Espírito. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pode exaltar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, todos os dias, todo momento, Deus sempre fala acerca da santificação, da santidade do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porque a nossa beleza, irmãos, ela não está no exterior, mas a nossa beleza é no exterior. Está entendendo? Uma vida pura, uma vida santa, de santidade, na presença de Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Porque está escrito na palavra de Deus, aleluia, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? É qual Deus usou o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 16. Aleluia, exortando os coríntios, porque os coríntios eram um povo mundano. Aleluia, e queria trazer os costumes do mundo lá, aleluia, da cidade de Corinto para dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo exorta eles: não é assim não, amados irmãos, não é assim não. A doutrina de Deus, aleluia, é da santificação do corpo, da alma e do espírito. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, purificai dessas coisas, dessas imundícias da carne e do espírito, da alma, de toda a concupiscência. Está entendendo, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. No capítulo 7, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Está entendendo, irmãos? Glória a Jesus. Tem que ser separado das coisas do mundo, das vaidades, das maquiagens, das depilação, do brinco na orelha, do batom no lábios, do salto alto, da bermuda. Está entendendo? Porque causa sensualidade. Amém? Amém. O brinco na orelha é Deus estranho, e o povo de Deus não pode usar. Amém? Amém. O que Deus falou para Jacó? Quando eles estavam lá, glória a Deus, de Padan Aram, glória a Jesus. Deus falou para Jacó: Jacó, chame toda a sua família aí, só para Betel, mas primeiro mudai as vossas vestes e purificai e tirai os deuses estranhos de vossas orelhas, pendentes, brincos, anéis, aleluia, os colares no pescoço, aleluia, e também as pulseiras nos braços. E sobe a Betel. O que é Betel? Casa de Deus, para adorar a Deus, servir a Deus. Amém? Porque é deuses estranhos, são ídolos, a qual está escrito aqui em Coríntios, 2 Coríntios. E tem que estar separado dessas coisas. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não tem. Naquela época, esses brincos representavam ídolos. Está entendendo, irmãos? A qual está escrito Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, que os demônios atuavam através desses ídolos, das imagens, de esculturas que a adoração próprio Satanás. Quando a pessoa, irmãos, está usando brinco na orelha, pince, ele está adorando a Satanás, porque isso é de Satanás, está entendendo? E também representa escravidão, se torna a pessoa escravo do diabo. Amém? Aí as igrejas mundanas dos falsos profetas, anticristo, aí libera, não tem problema, pode usar, irmão, brinca na orelha, Deus não está olhando para isso não. Mas a Bíblia ensina, a doutrina de Deus condena essas práticas. Amém? Ela não mudou, a doutrina de Deus é a mesma, desde a antiguidade, que Deus falou para Moisés, mandou Moisés pregar, e falou também para Jacó. Não mudou. A primeira coisa que Deus falou para Jacó foi o quê? Purificar, e depois mudar as vestes. Por quê? Porque o povo de Deus, irmãos, a sua família, a família de Jacó, estava desviados. Entendeu? Aí Deus ordena para Jacó, Jacó prega para o povo aí, a sua família, para mudar suas vestes, porque eles estavam com as vestes mundanas, entendeu? Causando sensualidade, com brinco na orelha, glória a Jesus, estava como um ímpio. Aí Deus ordena para eles mudar as vestes também, glória a Deus, com a veste que Deus mandou lá, aleluia, Adão e Eva usar, e também as mulheres lá, glória a Jesus, glória a Deus, de Abraão. Glória a Deus, as vestes santas, em tudo. Aleluia, Jesus. E a mesma doutrina, ela não mudou, que os apóstolos pregavam, que o apóstolo Paulo pregava, o apóstolo Pedro pregava, e ordenava para toda a igreja naquela época, e agora no tempo do fim, todas as igrejas de Deus, não tem esses tais costumes não, irmãos e ouvintes. Aleluia, glória a Deus. Isso é o costume do mundo. Glória a Jesus. Portanto, amados irmãos, não se engane com essa doutrina desses falsos profetas, desses anticristos, que estão pregando outra doutrina. Amém? Que é a doutrina da Jezabel, doutrina mundana dos ímpios. E o que, que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9? Aleluia, Deus ordena para Moisés, Moisés prega para o povo aí, para eles não trazer os costumes lá das outras gente de Canaã, porque o povo de Canaã, lá das outras nações, era um povo idólatra, um povo ímpio, que trazia todo tipo de costume do mundo, de Satanás, das doutrinas dos demônios, das idolatrias, adoração aos outros deuses, e também se sacrificava, e comia do sacrifício da idolatria, e consultas a mortos, ou espíritos malignos, amém? Se sacrificava criança naquela época lá. Aí Deus ordena para Moisés, Moisés, quando entrar na terra que eu os ordenar, que significa o quê? Casa de Deus, a igreja de Deus hoje, no dia de hoje, não traz esses costumes ímpios do povo, das outras gentes, das outras nações. Amém? Amém? Quando nós era do mundo, nós praticava todo tipo de mundanismo, roupas. As irmãs cortavam o cabelo, se pintavam, se maquiavam, se depilavam, usavam salto alto, calça comprida, bermuda, todo tipo de mundanismo e adoração a outros deuses e ídolos. Quando vem para a casa de Deus, tem que abandonar, tem que renunciar a todas essas coisas. Aleluia, porque vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, que consenso tem o Espírito de Deus, aleluia, com os ídolos, com os demônios, com Satanás? Não tem. Agora os falsos profetas falam, irmã, pode usar, irmã, não tem problema não. Mentira de Satanás, porque a doutrina de Deus não mudou, é a mesma da antiguidade, que os homens de Deus, as mulheres de Deus, os servos de Deus, a nação de Israel usava e praticava na presença de Deus, da santificação do corpo, da alma e do espírito, sem a qual ninguém verá Deus. Aleluia, glória a Deus. Sempre, irmão, sempre Deus exigiu a santidade para o seu povo, como falou para Jacó. Está entendendo? Agora os falsos profetas, irmãos, nós estamos na nova aliança, no tempo da graça. Jesus não leva em conta, não. Não leva em conta, e como? Como Deus revelou já a sua doutrina para o apóstolo Paulo? As coisas que estavam escondidas, ocultas, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, revelou para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, para o apóstolo João, para ser seguida, obedecida, guardada, praticada, obedecer até a vinda de Jesus, na santificação do corpo e da alma e do Espírito, irrepreensível, até a vinda de Jesus. Isso é um engano de Satanás, irmãos, confundindo a mente do povo, enganando as pobres almas que não têm o conhecimento das Escrituras Sagradas, para sua própria condenação. E vai levar muitos com eles. Não é pouco, não. Porque Jesus ensinou a sua doutrina para os apóstolos. Aleluia. Por fiar e por entrar pela porta estreita e o caminho apertado. Porque muitos procuraram entrar, mas não poderão. Por quê? Porque quer entrar com a calça comprida e não entra. Quer entrar com a maquiagem e não entra. Quer entrar com corte do cabelo para a mulher, na pintura, maquiagem, depilação, não entra, vai ficar de fora, para a condenação, lançado no lago de fogo e de enxofre. Mas que palavra pesada, pastor. É a verdade, a palavra que está falando, não é eu não. É o Espírito Santo de Deus alertando vocês, meus amados irmãos e ouvintes, que estão enganados por esses falsos profetas da besta. Oh, louvado seja Deus. Portanto, ouvinte, não se engana. Não se engana com essas doutrinas da besta, da filmagem de Satanás, da besta. Ah, não tem problema não, nós podemos usar, irmãos. A igreja pode usar uma filmagem aí, colocar um telão na igreja. Pode pintar de preto aí, luz e fumaça, não tem problema não. Deus não está olhando para isso não. Deus só quer o coração. Mentira de Satanás! Mentira do diabo! Esta é uma abominação literal e espiritual. E os abomináveis vai para onde? Amém? Isso é, irmãos, uma estratégia de Satanás agora no tempo do fim, para enganar até mesmo os escolhidos de doutrinas, os escolhidos de Deus. Portanto, toma muito cuidado com essas doutrinas de demônios, com essas doutrinas da besta. Amém? Isso é, irmãos, cumprimento da palavra de Deus. Portanto, meus queridos amados e ouvintes, e a qual nós lemos aqui, ó, em 1 Coríntios, ou seja, 2 Coríntios, Jesus ordena, Deus usando o apóstolo Paulo para sair do meio deles. Tem que sair. Se você ficar, você vai ser condenado juntamente com eles. Amém? É no versículo 17. Porque sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Isto tudo é imundícia de Satanás. E eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. É a ordenança de Deus. Você não está vendo aí, ouvinte, aonde você está aí nessa igreja mundana, na filmagem da besta, aleluia, que fala, você está sendo imundo também, tocando as coisas imundas do diabo, isso aí é imundícia de Satanás. Amém? Ah, é para nós ver o pregador. Glória a Deus, através do celular aqui na minha casa, aonde eu for, eu estou vendo os pregadores andando para lá, para cá, com a Bíblia na mão. Glória a Deus, são os bestas enganados pelos espíritos enganador da besta, do anticristo. Amém? Portanto, amados ouvintes, não se engane, abra os seus olhos enquanto é tempo. Glória a Jesus. Por quê? Porque se torna uma pessoa imunda na presença de Deus, abominável. Veja aí, ouvinte, como está essas igrejas da porta larga, a abominação que está nos templos, literalmente, espiritualmente. Glória a Jesus, tantos problemas na sua vida, espiritual e também literal. Glória a Deus, por quê? Porque é permissão de Deus, porque falta de obedecer a palavra de Deus. Isso é desobediência, rebelião diante de Deus. E os rebeldes, meus amados irmãos, que rejeitam a palavra de Deus, a doutrina de Deus, Deus também o rejeita, como rejeitou o povo de Israel, e eles pereceram por falta de obediência. Deixou de obedecer a doutrina de Deus e passou a servir a outros deuses. Naquela época lá, os demônios atuavam através das imagens de escultura. E hoje, aleluia, é mais sagaz e com mais força no lado espiritual da vida do cristão. Amém? Que derruba, mata a pessoa espiritualmente. Glória a Jesus, não tem mais força de orar, de jejuar, de santificar no corpo, na alma e no espírito. Aí você pode falar, mas não é a palavra que purifica? Não é o sangue de Jesus que purifica? Sim. Mas se nós não esforçar, como nós vamos ser purificados? Como nós vamos ser santificados? Diz a Bíblia que nós somos santificados através da palavra de Deus e da oração. A palavra que nos regenera, nos lava, nos limpa. A qual está escrita aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, glória a Deus. Capítulo 2, ou seja, primeiro, versículo 22, 1 Pedro, versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Através da palavra de Deus, que nós somos regenerados, nascidos de novo. Amém? Que passamos a ser filhos de Deus. E os que estão aí na filmagem da besta, nessa doutrina da Jezabel, aleluia, glória a Jesus, não são filhos de Deus, não são regenerados, nunca tiveram encontro com Deus. Outrora eram filhos de Deus, que obedeciam à doutrina de Deus, mas veio a apostasia, a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão, a doutrina da Jezabel, que todo tipo de mundanismo dentro da igreja se tornou uma Babilônia, amém? De idolatria. E Deus condena os idólatras. Os idólatras não herdarão o reino do céu, diz a Bíblia Sagrada, amados irmãos e ouvintes. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, irmãos, vigie, vigie. Glória a Deus. Para você não ser enganado juntamente com esses falsos profetas da besta. Glória a Deus. E eu quero dizer para os irmãos e as irmãs, glória a Deus, que aqui, as irmãs, é proibido usar vestes vaidosas, vestes de vaidade, mundanas. Amém? Usar somente saia social. Eu estou vendo aí que tem irmãs que estão usando umas vestes aí, umas saias rodadas. Glória a Deus, e curtas, quando senta aparece o joelho, e nós vamos observar essas irmãs, vamos chamar essas irmãs e conversar, se não obedecer, vai ser disciplinado, ficar sem ceia, até as irmãs mudar suas vestes, e também muito colada. E outra coisa, a veste das irmãs é para cobrir até o tornozelo. Tem irmãs que estão usando manga cavada, manga curta. Está entendendo, irmãos? Não pode, é proibido. Amém? Tem irmãs aí que sentem que eu mostrando o joelho. Não pode. É um palmo abaixo do joelho, em pé e sentada, coberta os joelhos. Quem entendeu, diga amém. Amém. E nem pensar na sua mente de depilar. Que tem irmãs aí que está depilando. Entendeu, irmãos? O Espírito Santo de Deus não se engana, não. Aleluia. Amém? Amém? Aí lá no lar, na sua casa, glória a Deus. Ah, o pastor não está aqui, eu vou usar aqui uma roupa, uma veste mais confortável com esse calor. Uma veste mais fina, transparente, para me dormir, usando combinação. Cuidado, hein? Jesus vir, você vai ficar. Está entendendo, irmãos, irmãs? Vou colocar aqui uma saia mais curta. Aleluia, aí eu coloco uma mais comprida para ir para a igreja. Crente tem que ser crente, convertido, obediente dentro da casa de Deus, no seu lar, aonde for, no trabalho, na rua, na condução, em todo lugar. Aleluia. Amém? Em todo lugar. Andar no temor de Deus, na obediência da doutrina do Senhor. Aleluia. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Então é proibido aqui na igreja primitiva, doutrina divina. Se você ainda está na bagagem velha lá da Babilônia, abandone. Amém? Que senão você não vai poder entrar de comunhão, não. Amém? Glória a Jesus. Então, portanto, vamos obedecer à doutrina do Senhor. Porque eu estou vendo que tem irmãs aí, irmãos, que estão relaxando. E não podem. Nós vamos começar em Girgi. Como nós estamos em Girgi, no missionário, está em Girgi, a presença dos irmãos aqui nos cultos de doutrina, presença dos irmãos e irmãs da Grande São Paulo aos domingos. E nós vamos começar a observar quem está obedecendo à doutrina do Senhor ou não. E nós vamos começar a exigir, nem só pregar, mas também exigir. E se for possível, advertir. Como os apóstolos faziam. Que aqueles irmãos e irmãs que desobedeciam, aí eles advertiam eles. Não queria obedecer, o que o apóstolo Paulo fazia? Entregava para Satanás. Ah, mas na época dos apóstolos, eles pregavam duro assim e disciplinava, mas não mudou a doutrina de Deus a mesma. Quem não obedecer vai ser disciplinados. 30 dias, 3 meses ou 6 meses, conforme a desobediência, o pecado que for. Amém? Diga graças a Deus. E filmagem da besta aqui é proibido. Se você, amados ouvintes, está ainda na filmagem da besta, participando do corpo e do sangue de Jesus, abandone. Amém? Porque senão a sua vida vai se tornar pior. O que, que a Bíblia diz? Tomar o cálice, comer a carne e tomar o cálice, o sangue de Jesus, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E não é isto que Jesus quer para você não, amados irmãos e ouvintes. Jesus quer obediência da santificação do corpo, da alma e do espírito, os seus santos mandamentos, da tua santa doutrina, que é a sua palavra. Amém? Deus abençoe a igreja de Cristo. Que o Espírito de Deus continue nos exortando. Vamos ofertar a obra de Deus, irmãos. Vamos ajudar a obra do Pai. Estamos em uma grande obra. Missionário Emerson Nunes, presidente das igrejas primitivas, doutrina divina, está em uma grande obra e não pode parar. Glória a Deus mais do que nunca. Vai ser inaugurado o novo templo, a nova sede. Os irmãos que puderem, ajudem a obra do Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Amém? Levante a sua oferta, a sua ajuda, a sua contribuição. Não com tristeza, mas com alegria, como diz a Bíblia. Quem ajuda com amor, aleluia, lá no céu brilhará. Aqui nós não obrigamos, missionário, pastores, não obriga. é de espontânea vontade, conforme o Espírito de Deus tocar no teu coração. Amém? Mas seja fiel nos dízimos, nas ofertas, porque é um mandamento de Deus, como foi na antiguidade, os apóstolos, os irmãos lá depositavam os dízimos aos pés dos apóstolos. E aqueles infiéis lá, o que aconteceu? Morreram, porque mentiu. Quando nós não somos fiel nos dízimos, nós somos infiéis. Amém? Também nas ofertas. Aquilo que Deus te concedeu, abriu a porta de um bom emprego, de um bom ganho, ajude a obra de Deus, porque primeiro Deus nos deu. Amém? Todos começam dando glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor, que vem nesta noite, nos exortando, nos ensinando, meu Pai, mais uma vez, abençoa os teus servos, as tuas servas que estão ajudando a tua obra, meu Pai. Repreende o devorador, o destruidor, o demônio tranca-rua, sai, sai! Em nome de Jesus Cristo, e confirmo, meu Pai, a vitória, a bênção da prosperidade espiritual e financeira. Amém. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, e também os irmãos que não têm condição de ajudar hoje. Que Deus multiplique o seu pão, a sua água, cada vez mais. Quero lembrar os irmãos que amanhã, sexta-feira, glória a Deus, vai estar conosco aqui, missionário Hermeson Nunes, na poderosa campanha, glória a Deus, guerra contra o mal, pregando a palavra de Deus e orando pelos excelentes dons do Espírito Santo de Deus. E depois vai sair às ruas e evangelizar e também distribuir Malmitex para os moradores de rua. Amém? E também o suco para eles tomar. Glória a Deus. Então venha todos. Amados irmãos e ouvintes, convida uma pessoa aí consigo e venha para cá, no Templo da Glória Divina, Internacional das Igrejas Primitiva Doutrina Divina, aqui mesmo na rua Domênico Montella, número 62, Parque Nações Unidas, Jaraguá, São Paulo. E ao sábado, consagração, mudou horário, 7 horas da manhã. Amém? Para todos os irmãos virem de manhã buscar Deus, em santo jejum ao nosso Deus, nosso Pai. E à noite prossegue a campanha, glória a Deus, de Pentecostes, de 21, sábado. E domingo, não se esqueça, Santa Ceia do Senhor, a partir das 8:30. 8 horas, o templo aqui da Glória Divina, o templo de oração, vai já estar aberto para receber os irmãos que querem orar, buscar Deus. Temos que orar, irmãos. Em nome de Jesus, vai ser aberto mais cedo. E a partir das 8:30, nós já vamos dar início à oração. Amém? E também prosseguimento da campanha revelada ao seu servo missionário Hermeson Nunes. Glória a Jesus, em favor do servo de Deus, o clamor do jejum mundial da última hora, em favor do servo de Deus, pregadores da doutrina de Deus, pela justiça de Deus, em favor dos seus servos, profetas, pregadores da doutrina do Senhor e contra o demônio da besta. Amém? Então venha todos neste domingo, em nome de Jesus, toda a grande São Paulo, todos os irmãos, pastores e membros, para estar aqui, marcar sua presença e participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus, neste domingo. Eu quero lembrar os irmãos também, estamos adiantando, por ordenância do nosso presidente missionário Hermeson Nunes, a reunião ministerial para toda a grande São Paulo, os irmãos também do exterior e também dos outros estados que quiserem vir. Glória a Deus, aprender de Jesus, vai estar o missionário Hermeson Nunes tratando assuntos concernentes à obra de Deus no terceiro domingo de março. Para todos estarmos aqui, vai já preparando, programando aí as suas caravanas para estar aqui na sede, no Templo da Glória Divina, na reunião ministerial. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer oração da fé. Glória a Deus, não tem ninguém para aceitar Jesus. Glória a Deus, mas antes quero fazer um apelo para os ouvintes. Ouvintes, você que ouviu a palavra de Deus, que ainda não é crente, aceite Jesus como seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a partir de agora, eu aceito o Senhor como Salvador da minha alma. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia da salvação. Os ouvintes desviados também, diga assim comigo: Senhor Jesus, a partir de agora, eu me reconcilio com o Senhor, porque eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, torna novamente reescrever o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia da redenção. Os amados ouvintes que ouviu a palavra de Deus e querem passar a congregar conosco na Santa Igreja Primitiva Doutrina Divina, a partir de agora, diga-se comigo: Senhor Jesus, a partir deste momento, eu passo a congregar na Santa Igreja Primitiva Doutrina Divina. Senhor, me dá força, me dá graça para poder permanecer firme e ser fiel até o fim, perseverando na tua santa doutrina até o fim, em nome de Jesus. Amém. Amados ouvintes, aí não tem igreja primitiva doutrina divina, aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na sua cidade, tenha um pouco de paciência, aí congregando pela rádio, é um culto no lar, as santas mensagens da palavra de Deus, com missionário Emerson Nunes, orações e testemunhos. Vai congregando aí pela rádio no tempo certo, no momento certo. Deus vai preparar aí um obreiro, um pastor, um presbítero, a abertura da igreja para você também congregar presencialmente. Amém, ouvintes? Persevere em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos fazer oração da fé. Deus abençoe os irmãos que vieram marcar as vossas presenças aqui nesta noite para ouvir a doutrina de Deus, aprender mais um pouquinho de Jesus. Amém? Todos começam dando glória, glória, glória, glória a Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor, nesta noite, que vem falando conosco, meu Pai, acerca da tua santa doutrina, o santo ensinamento da tua palavra. Abençoa, Senhor, o teu servo, a tua serva, os ouvintes também, meu Pai, que aceitaram Jesus. Aleluia, os ouvintes que reconciliaram, os ouvintes que passaram a congregar conosco, meu Pai, na Santa Igreja Primitiva, doutrina divina, cura as doenças, cura as enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Arranca esta dor no corpo desta pessoa, deste ouvinte, desta criança, deste adolescente, deste jovem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Sai, sai, sai, toda doença, toda enfermidade, toda obra maligna, sai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe. Quem tem a paz de Jesus, diga assim comigo: ah, paz do Senhor Jesus, ah, paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, Deus leve a todos em paz, em nome do Senhor Jesus. Amados ouvintes, Deus abençoe pela sua maravilhosa companhia. Não saia daí não, fica conectado, continua aí sintonizado no programa, na programação da Rádio A Voz da Cura Divina. Que grandes bênçãos Deus vai continuar derramando em vossas vidas e na vida dos seus entes queridos. Deus abençoe, amados ouvintes, fica todos com Deus e na paz do Senhor Jesus. Linha aberta, estúdio. Ei.